Transamérica Foz, a nossa fanpage no Facebook, @ Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter, para você ficar por dentro aí de todas as novidades aqui da sua rádio. E você pode aproveitar o fim de semana de feriado prolongado, né, para dar uma passada ali no Gramadão da Vila A, porque além das atrações normais, acontece até terça-feira a primeira edição da Feira da Amizade, com barracas aí com produtos diversos, né, cuja arrecadação será destinada à ACDD Foz do Iguaçu para o pagamento de dívidas da escola especial, que atende 106 alunos aqui na cidade. Entre as opções estão produtos coloniais, pizzas, praça de alimentação, artesanato, artigos de decoração, móveis, brechó, produtos orgânicos, enfim. A feira é mais uma opção aí para este fim de semana, somando-se a todas as outras atrações já, digamos, habituais ali no entorno do Gramadão. A Feira da Amizade terá também música ao vivo hoje à noite, né, com rock e música anos 80, pagode no domingo, gospel na segunda e programação mista na terça-feira. Então, prestigie! Na sequência, informações dos esportes com Sidney Busanello aqui no Front. One more kiss could be the best thing. One more lie be the worst. And all these thoughts are never resting. You know, not something I deserve. In my head there's only you now. This world falls on me. In this world there's real and make-believe. And this seems real to me. And you love me, but you don't know who I am. I'm torn between this life I lead and where I stand. And you love me, but you don't know. To what I hope for, and I turn my back on loving you. How can this love be a good thing? Not know what I'm going through. In my head, there's only you now. In this world. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia! Bom dia, Guilherme! Um forte abraço para você e para os nossos ouvintes. Este fim de semana é um fim de semana de feriado prolongado. Foz Cataratas não joga hoje, mas joga na terça-feira. Exatamente, no feriado nacional, terça-feira, 5h15 da tarde. É bom a gente frisar o horário, Guilherme, um horário diferente para o torcedor que está acostumado a acompanhar jogos de futsal aqui em Foz, no Costa Cavalcante. Então, na terça-feira, feriado 15 de novembro, 5h15 da tarde, o Foz Cataratas pega o Marreco. O Foz que abre, então, sua participação nessa fase de quartas de final, a conhecida fase de mata-mata. Mata-mata da Série Ouro do Paranaense de Futsal contra o Marreco, time de Francisco Beltrão, que o técnico do Marreco, Fabinho Gomes, conhece como ninguém o elenco do Foz? É, até porque no início desta temporada ele foi o responsável pela montagem do atual elenco do Foz Cataratas. Então o Fabinho, que depois no decorrer do ano foi para Francisco Beltrão, é sem dúvida um profundo conhecedor do elenco do Foz Cataratas. Foz e Marreco vão jogar duas ou três vezes nesta fase, Guilherme. Começando na próxima terça-feira aqui em Foz do Iguaçu, depois no sábado que vem, exatamente dentro de uma semana, o jogo no dia 19, lá no Arrudão, em Francisco Beltrão, e se houver necessidade do terceiro jogo, pela melhor campanha, esse jogo também seria realizado em Francisco Beltrão. A federação já marcou para o dia 23 deste mês, uma quarta-feira, o terceiro jogo, se houver necessidade. Agora, para o torcedor até ficar por dentro, o Marreco ele tem vantagem, portanto, por ter feito melhor campanha. Como é que você avalia o nível das duas equipes? Porque a gente sabe, tá, mata-mata é um novo campeonato, começa ali, é uma outra realidade. Mas como é que você avalia aí a preparação, o nível das duas equipes para esse embate? Eu diria, ô Guilherme, que o Marreco está alguns pontos acima do Foz Cataratas. Até se você pegar na questão matemática, isso já vai ficar claro, porque o Marreco fez a quarta melhor campanha, somando-se as duas fases anteriores. O Marreco somou 53 pontos. O Foz foi o sétimo com 38. Então já na questão matemática fica claro que o Marreco, pelo menos na minha opinião, sai em vantagem nesse confronto com o Foz Cataratas. Mas temos que lembrar também que no ano passado o Foz, neste mesmo momento do campeonato, pegou o Cascavel. E o Cascavel também, na oportunidade, era tido como favorito. Mas o Foz, no ano passado, conseguiu eliminar o Cascavel e por isso chegou à fase semifinal. A esperança do torcedor do Foz é que o fato se repita agora. Mas a gente tem que admitir que realmente o favoritismo, pelo menos na opinião nossa, né, o Guilherme, favoritismo está do outro lado, está com o Marreco de Francisco Beltrão. Partida que terá transmissão ao vivo aqui na Transamérica? Exatamente, na terça-feira estaremos falando ao vivo do Ginásio Costa Cavalcante às 4h30 da tarde com a narração do Fumaça. Eu estarei nas reportagens, o Márcio Barreto no nosso plantão esportivo, a Luciana nas redes sociais e ainda o apoio do Pai Tonhão. Na terça-feira, reforçando o convite, 5h15 da tarde, Foz Cataratas e Marreco no Costa Cavalcante. Reforço de peso esse do Antônio Carlos, o Pai Tonhão aqui da Transamérica. Mas falando de futsal ainda, nós estamos aqui hoje e amanhã com duas rodadas, as duas rodadas finais aí do quadrangular decisivo do Paranaense Sub-20. É, onde o Foz Cataratas busca o quarto título estadual. Já foi campeão em 2012, 2013 e 2014. No ano passado, quem foi o campeão foi o Yacht Clube de Londrina. Nós temos aqui em Foz do Iguaçu, então, acontecendo desde ontem o quadrangular final da Taça Paraná Sub-20, com as presenças do Foz Cataratas, do próprio Yacht Clube de Londrina, do Maringá e também do Telêmaco Borba. Hoje tem jogo, o Foz Cataratas vai enfrentar a equipe do Maringá Seleto, logo mais às 5 horas da tarde, no ginásio do Colégio Coque. E amanhã, na última rodada, 10 da manhã, o Foz Cataratas vai enfrentar o Telêmaco Borba. Deixa eu até entender aí a questão do lugar, porque a princípio pensava-se que ia ser no ginásio Costa Cavalcante, né? Mas há outro evento acontecendo lá. Depois falou-se no ginásio do Morumbi, mas não é nada disso, vai ser no ginásio do Coque? Exatamente, no ginásio do Colégio COC. É, a primeira rodada, ou seja, ontem à noite, ela foi realizada no Costa Cavalcante, mas o Costa Cavalcante hoje e amanhã vai sediar outro evento que já estava agendado com antecedência. Então, os jogos de hoje e de amanhã pela Taça Paraná Sub-20 estão confirmados no ginásio do Colégio COC. Falando agora de futebol de campo, o Sub-19 do Foz do Iguaçu Futebol Clube joga fora de casa neste sábado. Logo mais às 4 horas da tarde, e o adversário de hoje do Foz Sub-19 é o Coritiba. Coritiba, que é o líder do Grupo E nesta fase do Campeonato Paranaense Sub-19. Aliás, o Foz que vem de derrota na última quarta-feira, mesmo jogando aqui em Foz do Iguaçu no estádio Pedro Basso, o Foz perdeu para o J. Malucelli por 2-1. O jogo de hoje à tarde será no CT do Coritiba, no município de Colombo, na região metropolitana de Coritiba. Neste grupo, o Coritiba tem 7 pontos, é o líder. O Londrina está em segundo com 5. O Foz tem 4 pontos, dividindo a terceira posição com o J. Malucelli. O lanterna do grupo é o União de Nova Fátima, com apenas 1 ponto ganho. Apenas os dois melhores deste grupo estarão na próxima fase. Portanto, neste momento, o Foz estaria fora da fase semifinal do Paranaense Sub-19. Sidney Bizzanello trazendo as informações do esporte aqui na Transamérica. Um bom fim de semana para você. Para você também, Guilherme. Um forte abraço e a gente se fala sempre que possível aqui no Front. Até mais. Participação de Sidney Bizzanello falando de esportes aqui no Front, e sempre lembrando, né, que a melhor informação esportiva de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você acompanha de segunda a sexta a partir das 6 da tarde no programa Papo de Craque, ao vivo aqui nas ondas da sua rádio. Vamos de música agora. Na sequência tem o quadro do 7 a 1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no Mineiraço, que não termina nunca, né, não termina nem com goleada sobre a Argentina, enfim, né? Não dá pra comparar, né? Front Transamérica até meio-dia. Estou confuso, baralhado, é do tempo, está amarrado, mesmo assim fui em frente. Encostado no meu ombro, variado igual ao de toda a gente. Quero fugir para o fim do mundo. Se era capaz de ir ao fim do mundo, e então corri para ti, só para te ver. Vamos. Estou vencido, derrotado, é do jogo, viciado, não há quem aguente. Emprestado, creditado, no meu banco é enganado, igual ao de toda a gente. Porque era capaz de ir ao fim do mundo, então corri para ti, só para te ver. Estranhas, estou ver, vamos. Programação musical aqui no Front. Olha, essa eu confesso a vocês que é uma das minhas músicas favoritas de ouvir numa hora assim, né? Num sábado, quase chegando na hora do almoço, estômago roncando já, mas sabe aquela história de que a alegria de pobre dura pouco? Então, né? Dura pouco mesmo, porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele modelo eleitoral em que você ganha no voto, mas simplesmente não leva o cargo. Aquela seleção argentina que leva toco até de quem toma de 7 no Mineirão. Enfim, 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então senta aí, pode chegar porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou. Müller, da Alemanha, sem marcação, ele botou a bola no barbante. É, e foi-se o tempo em que milhão era sinônimo apenas de uma espiga de milho grande, né? Porque agora o sabugo da propina é contado em milhões nas nossas costas. Na quinta-feira, o jornal O Estado de São Paulo divulgou a existência de um cheque no valor de R$1 milhão, pago pela construtora Andrade Gutierrez diretamente a Michel Temer para a campanha presidencial de 2014, em valor que não aparece, pelo menos de forma clara, né, na prestação de contas da campanha Dilma Temer. Será que isso tem alguma relação com a pressa do governo em aprovar logo a tal da anistia ao Caixa 2? Claro que não, né? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Cluze, camisa número 11, Marcos II. Na outra ponta da pirâmide da hierarquia social brasileira, o Ministério do Desenvolvimento Social anunciou o bloqueio de 667 mil benefícios do Bolsa Família e o cancelamento temporário de outros 469 mil à espera de regularização. Até o final do ano, a previsão é de que a economia seja de quase R$2,5 bilhões, e quem conseguir provar que atende aos requisitos do programa continuará dentro, já quem não conseguir terá que inclusive se explicar na justiça. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E como se desgraça pouca fosse bobagem, a Petrobras divulgou seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2016 com mais um número negativo. Prejuízo aí de R$16,5 bilhões, terceira maior perda trimestral da história da empresa. Analistas de mercado previam que o prejuízo fosse menor, né, ou que a empresa pudesse até mesmo, quem sabe, hipoteticamente alcançar lucro, o que acabou por não se concretizar. 4. Meu procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E sabe o Aedes aegypti, também conhecido como mosquito da dengue? Isso era antes, né? Agora, pesquisadores identificaram nesta semana que o mosquitinho aí mais perigoso do nosso país tropical está transmitindo mais um vírus, o tal do vírus Maiaro. Né? As maiaras é que não devem estar muito felizes com esse nome, né? Maiaro, que tem sintomas similares aos da dengue, da chikungunya e do zika, que são doenças aí já transmitidas pelo Aedes. A melhor estratégia, você sabe qual é, né? Não dê moleza e mantenha o Aedes aegypti bem longe do seu quintal. 5. De novo fácil, fácil aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E uma estátua de cerca de 300 anos de idade, que estava exposta no museu em Lisboa, em Portugal, foi destruída por um turista distraído que esbarrou na imagem ao tentar tirar uma selfie. Aí você pergunta, né, pai, que raios isso tem a ver com o 7-1 da semana? Bom, tem a ver a nacionalidade, né? O visitante que derrubou a imagem era brasileiro. Saiu daqui pra ir quebrar a estátua em Portugal, né? Caramba, né? Seis. Voltou, virou a bola esparada, entrou! Chule! É o sexto gol da Alemanha! Já aqui na terrinha, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná colocou o Foz do Iguaçu em primeiro lugar no ranking estadual. Viva! Vamos comemorar? Não, não vamos, porque a Terra das Cataratas é simplesmente a campeã paranaense de obras públicas paradas, com 64 contratos interrompidos, representando aí 54 milhões de reais em recursos. E as perspectivas, infelizmente, não são das melhores, né? Devido à falta de dinheiro, muitas dessas obras aí continuarão interrompidas. 7. Olha a descida, o chutão entrou. Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0. E como sétima porrada do dia, uma notícia com vários sets, né? Tiveram início na segunda-feira, dia 7, os depoimentos dos 77, né? Réus aí da Operação Pecúlio, depoimentos que seguem até o dia 7 do próximo mês. E a julgar pelo cheiro que vem da sala de depoimento, e que não é de pizza, o que tem de substância pegajosa sendo jogada no ventilador, viu? Sai de baixo! Já pintamos o set, agora vamos ao Gol do Brasil! Ufa, 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E enquanto muitos reclamam, esperneiam, choram e dizem que em Foz do Iguaçu não tem nada de bom, né? Vai entender essa linha de raciocínio, se é que dá pra chamar de raciocínio, tem talentos iguaçuenses destacando-se no cenário nacional. A bola da vez é o menino Pedro Vinícius de Matos Francisco, de 9 anos, que é um dos protagonistas do filme O Filho Eterno, baseado no livro best-seller de mesmo nome, né? De autoria do escritor que vive aqui no Paraná, Cristóvão Teza. Pedro é filho de um técnico em hidrologia da usina de Itaipu e contracenou com os atores Marcos Veras e Débora Falabella. A estreia do filme, cercada de grande expectativa, será no dia 1º de dezembro, nos cinemas de todo o país. Com brasileiro, não há quem possa. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica neste sábado, 12 de novembro de 2016, né? Em pleno feriadão prolongado de Proclamação da República. Olha, os turistas que estão aqui na cidade nos ouviram pela primeira vez, né? Nosso muito obrigado, isso em nome de toda a equipe Transamérica Foz. Já para você que nos ouve sempre, ou só de vez em quando, né? No seu rádio ou no rádio do vizinho que está aí no último volume, ó, nosso muito obrigado também. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã, mas eu, Guilherme Wojtkowski, volto na segunda-feira de manhã, bem cedinho, com mais uma edição do informativo Transnotícias, das 7 às 8 da manhã. Estiveram comigo hoje Márcio Barreto na mesa, no cafezinho e na companhia, Sidney Busanello no esporte, Luciana Lauzini. Hoje ela não está presente fisicamente aqui no estúdio, né, aqui na rádio, mas está no site e nas mídias sociais atualizando todas as informações. Tivemos também Antônio Carlos Oliveira, o Pai Tonhão, para todos os demais assuntos da Terra e quem sabe até do mais além. Fique na sequência com a programação nacional da Transamérica, com muita música e entretenimento aí no seu fim de semana prolongado. Enfim, eu volto na segunda-feira. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.